Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 8 de junho de 2015. Destaques de hoje. Dilma reúne 7 ministros no Palácio da Alvorada para discutir concessões. Morador da Zona Norte do Rio passa por cirurgia após ferimento em tiroteio. Hackers invadem site de Feliciano e protestam contra a homofobia. No Rio Grande do Norte, foragido da justiça é preso durante a operação no Alecrim. Luizinho Goebel pleiteia recursos para a educação em Vilhena. Modelo Kate Moss tumultua voo e é escoltada pela polícia. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O tempo segue firme e seco em toda a região. O sol brilha forte ao longo de todo o dia e não há risco de chuva para o Sudeste. No Nordeste de São Paulo, há previsão de nevoeiro ao amanhecer. Região Norte, sol e calor no Tocantins, no Centro-Sul de Rondônia e no Sul do Pará. No Amazonas, em Roraima, no Leste do Amapá e no Oeste do Pará, muitas nuvens se formam e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, a chuva é isolada a partir da tarde. Região Nordeste, há previsão de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, entre o sul da Bahia e o norte do Maranhão. No centro-oeste da Bahia, no oeste de Pernambuco e no centro-sul do Maranhão e do Piauí, o tempo segue firme. Nas demais áreas, a chuva é isolada a partir da tarde. Região Sul, o tempo segue instável. Apenas no centro-sul, oeste e leste do Rio Grande do Sul, há previsão de muitas nuvens, rápidas aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Sol e tempo firme nas demais áreas. Tempo nublado no Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. Tempo firme e seco em toda a região. Faz sol entre poucas nuvens durante todo o dia. E não há risco de chuva no DF, no centro-norte de Goiás e de Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás e de Mato Grosso, o sol brilha forte e o ar seco impede a formação de nuvens. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com o seu Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A presidente Dilma Rousseff se reuniu com 7 ministros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para definir detalhes do plano de concessões de aeroportos, portos e rodovias. A reunião começou por volta das 19 horas de ontem. O lançamento do pacote de concessões à iniciativa privada está prevista para a próxima terça-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. Participam da reunião os ministros da Casa Civil, Aloísio Mercadante, da Fazenda, Joaquim Levy, da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Nelson Barbosa, dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues e da Secretaria de Portos, Edinho Araújo. Também estiveram presentes a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. O plano faz parte da agenda positiva do governo, de que inclui também o Plano Safra 2015-2016, anunciado na terça-feira, dia 2, que vai disponibilizar 187,7 bilhões em recursos, sendo 149,5 bilhões para financiamento de custeio e comercialização e 38,2 bilhões para programas de investimento. O valor disponibilizado é 20% maior que os 156,1 bilhões da safra anterior. Luizinho Goebel pleiteia recursos para a educação em Vilhena. Os detalhes com o repórter Edilson Peroni, direto de Rondônia. O deputado Luizinho Goebel, do PV, esteve com a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, durante a estada em Vilhena na terça e quarta-feira, oportunidade que fez várias reivindicações de investimento no setor educacional de Vilhena. Juntamente com o vice-governador Daniel Pereira, do PSB, Luizinho Goebel participou da reunião de gestores na Coordenadoria Regional de Educação, o CRE, evento conduzido pela Secretaria na terça-feira à noite. Na oportunidade, o deputado anunciou um projeto que deverá ser votado na Assembleia Legislativa, visando dar maior segurança nas escolas estaduais. O projeto já havia sido debatido entre o governador Confúcio Moura, do PMDB, e o deputado Luizinho. O presidente da ALE, deputado Maurão de Carvalho, do PP, e gestores do CRE, durante a sua última vinda à Vilhena, por ocasião no lançamento da Rondônia Rural Show. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A cicatriz no braço esquerdo do professor Fábio Custódio, de 49 anos, revela as marcas de intolerância que o levaram a sair com o seu namorado de Campinas, no interior de São Paulo, para participar da 19ª Parada do Orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, na capital paulista. Custódio e o chefe de cozinha Marcelo Reis, de 32 anos, estão juntos há 14 anos e, neste período, já sofreram duas agressões. Reis também tem cicatrizes decorrentes de atos de violência cometidos por Chique Reis, o torcedores de futebol. O preconceito do cotidiano nós sentimos sempre, mas somos militantes do movimento e, apesar das críticas sobre a parada LGBT não cumprir mais seu papel, acredito que isso não seja verdade, pois este é o momento em que muitos homossexuais se assumem. É um momento especial para isso e para a marcação política na sociedade, apesar da festa. A festa mostra que, mesmo com tudo que sofremos, nós fazemos festa nesse dia, disse Custódio. No Rio Grande do Norte, foragido da justiça, é preso durante a operação no Alecrim. Da Rádio Transcontinente, repórter Francisco Silva tem os detalhes. Um foragido da justiça foi capturado em uma operação da Polícia Militar realizada neste sábado no bairro do Alecrim, zona leste de Natal. Everton Dantas de Souza foi abordado durante patrulhamento na rua Joaquim Fonseca. Ao verificarem sua identidade, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto desde 2014. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde foram feitos procedimentos legais. Além do bairro do Alecrim, a polícia também intensificou o patrulhamento em outras áreas da capital. Durante todo o sábado, policiais do 5º Batalhão realizaram abordagens em transportes públicos com o objetivo de combater os assaltos. Além dos passageiros, populares que estavam nas paradas e nas proximidades delas também foram abordados pela PM. As abordagens fazem parte do planejamento e orientação do Comando de Policiamento Metropolitano, CPM, para aumentar a segurança nos transportes públicos no estado. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. A Câmara dos Deputados tem uma semana com muitos desafios e embates nas votações em plenário de temas polêmicos que tratam do ajuste fiscal e da reforma política. Nas comissões especiais não será diferente. Serão apresentados pareceres como o que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Além disso, estão previstos depoimentos de funcionários da Petrobras e de empresários e a votação de requerimentos de convocação e também de acariações. Nas sessões ordinárias de plenário, os deputados devem votar o projeto de lei do Poder Executivo que modifica as regras da desoneração da folha de pagamentos, reduzindo os incentivos às empresas beneficiadas. O projeto, com as medidas provisórias da MP 664 e 665, já aprovadas pelo Congresso, faz parte das medidas de ajuste fiscal do governo. Outras matérias poderão ser incluídas na pauta de votações das sessões ordinárias da Câmara. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, depois do feriadão do convescote do presidente da Câmara e alguns deputados com respectivas esposas pelo Oriente Médio e Rússia, voltamos ao país real. Ou a vida como ela é, sem tirar nem pôr. Portanto, sabem muito bem que não vamos ter refresco nos preços, nos juros, nas dívidas e nem na inflação, que assim como os juros, sobe cada vez mais. Temos uma semana recheada de temas importantes. Podemos iniciar sobre o pacote de concessões que a presidente Dilma deve anunciar amanhã, incluindo aí portos, aeroportos e ferrovias. Ora, são projetos grandes e que, portanto, num país de carência de credibilidade e de recursos, sabe-se que serve mais como estratégia de marketing do que intenções sérias. É a tal agenda positiva que o governo quer usar para sair da crise de credibilidade. Também está prevista a votação da redução da maioridade penal pela Câmara. E tem o 5º Congresso do PT, onde evidentemente não faltarão as teses de sempre e os xiitas e messiânicos para aplaudir seus líderes. Demonstração de verdadeira agonia e ocaso de um partido que esfacela-se, exatamente por ter traído seus ideais, suas propostas e a maioria que acreditou nele. Virou, sim, sinônimo de corrupção. O próprio ex-ministro José Dirceu confidenciou a amigos na semana passada que agora, diante de uma série de procedimentos, principalmente o que considera omissão de Lula, ele, Dirceu, Dilma e o ex-presidente estão no mesmo saco e estão envolvidos com a corrupção. Assustam-se com o desdobramento da Lava Jato, inclusive com a possibilidade de Dirceu voltar para a prisão. Assim que, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, a semana promete. Com relação à discussão sobre a redução da maioridade penal, quero agradecer a um dos meus colaboradores assíduos e consciente, que lembra o seguinte. Aquele médico, de forma covarde, assassinado por um de menor no Rio, trabalhava em um hospital universitário, atendia os pobres e acreditava na educação médica de qualidade como um instrumento na melhoria da vida das pessoas. Morreu por desafiar a realidade, a inversão dos fatos, onde criminoso é tratado como vítima. Dr. Jaime não terá cruzes simbólicas à sua morte colocadas na praia de Copacabana, como houve para lembrar a morte de bandidos em penitenciárias. A presidente Dilma não ficou abalada com a morte do médico, como demonstrou em rede nacional com a condenação de um traficante na Indonésia. Dr. Jaime tem o azar de ser como eu e você, que estudou, trabalha, paga imposto, não se envolve com ilegalidade. Esse é o país que vivemos hoje, com conceitos invertidos, princípios destruídos e onde a impunidade incentiva o crime. Não dá para simplesmente reduzir a idade penal e lavar as mãos, como não dá para simplesmente ignorar que há menores de alta periculosidade que precisam de uma punição diferenciada. Por isso, o ideal é que o foco não seja a idade do autor, mas o grau de gravidade do crime. Enquanto isso, os magistrados querem aumento de salários e outras regalias. E os parlamentares discutem, entre outras coisas, o Parla Shopping. Pense nisso, não dói? Direto de Brasília, José Wojtchuma. Faremos mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Aguarde. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A polícia britânica teria acompanhado a supermodelo Kate Moss, de 41 anos, em seu desembarque no aeroporto de Londres neste domingo, por seu mau comportamento durante o voo, noticiou a rede BBC. Embora a identidade da pessoa envolvida não tenha sido revelada, a polícia disse que ajudou a tripulação a retirar uma passageira do avião por manter uma conduta prejudicial. Não se apresentou uma denúncia formal contra ela e não foi detida, afirmou o porta-voz da polícia de Bedfordshire. O voo da EasyJet chegou na tarde deste domingo ao aeroporto londrino de Luton, procedente de Bodrum, na Turquia. Uma porta-voz da companhia aérea confirmou que os agentes intercederam quando o avião aterrissou, devido ao comportamento de uma passageira a bordo. Um foguete foi lançado na noite de sábado da faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, mas não deixou vítimas, informou o porta-voz do exército israelense, Coronel Peter Lerner, na mídia social Twitter. Trata-se do terceiro ataque desse tipo em 10 dias. Depois, sem dar detalhes, uma porta-voz do exército anunciou que a Força Aérea Israelense respondeu na madrugada deste domingo, atacando uma infraestrutura terrorista no norte da faixa de Gaza. Neste domingo, um grupo jihadista autodenominado Partidários do Estado Islâmico, em Jerusalém, reivindicou a autoria da ação. Este pequeno grupo do movimento salafista da faixa de Gaza busca ser aceito e receber o apoio do Estado Islâmico. O governo israelense decidiu fechar os postos fronteiriços entre Israel e a faixa de Erez para passageiros e Kerem Shalom para mercadorias, acrescentou a porta-voz. As autoridades já anunciaram que os postos serão reabertos nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa israelense, o foguete caiu em um terreno baldio ao sul da cidade de Ashkelon. Na quarta-feira, 3 foguetes foram disparados de Gaza em direção ao sul de Israel, provavelmente contra Ashkelon, o que antecedeu, provavelmente, contra esta cidade e desencadeou ataques aéreos israelenses contra o território palestino. Na noite de sexta-feira, a imprensa israelense noticiou a mobilização de baterias antimísseis em torno de Ashkelon. O exército não comentou a informação. A maioria, 79% da população do planeta, está muito preocupada com os efeitos da mudança climática. Mas menos da metade apoia um imposto sobre o carbono para diminuir as emissões, revela uma pesquisa realizada em quase 80 países. Realizada no sábado em 79 países de forma simultânea, essa enquete é o maior esforço feito até agora para conhecer a opinião da população mundial sobre este assunto. Os resultados foram publicados neste domingo no site da iniciativa chamada Opiniões do Mundo Inteiro sobre o Clima e a Energia. Na semana que vem, a pesquisa será entregue aos negociadores da reunião prevista para acontecer em Bonn, na Alemanha. O encontro será preparatório para a grande conferência da ONU, realizada no fim do ano em Paris, na qual se espera que os países assinem um acordo mundial para conter o aquecimento global. As respostas ao questionário mostram que 71% dos 10 mil entrevistados acreditam que o processo negociador da ONU não tem sido suficiente para abordar a mudança climática. As eleições locais e legislativas do México começaram neste domingo com incidentes no sul do país, onde professores de um setor radical e outros grupos buscaram sabotar a jornada e já conseguiram anular as eleições em um povoado do estado de Guerrero. Os incidentes, que incluem o bloqueio de sessões eleitorais e a queima de cédulas de votação, ocorreram apesar da operação do Exército e da Polícia Federal, realizada por terra, mar e ar para proteger e garantir as eleições. No povoado de Tixla, de 40 mil habitantes, a Autoridade Eleitoral de Guerrero teve de suspender a eleição depois que pais e amigos dos 43 estudantes da Ayotzinapa desaparecidos em setembro e impediram a instalação das sessões eleitorais desde o início do dia. Em outros pontos do sul, professores realizavam ações de boicote para exigir que o presidente Enrique Peña Nieto revogue sua reforma educacional, uma das bandeiras de seu mandato que busca enfrentar os graves problemas do país neste âmbito. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Já já estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O site oficial do pastor e deputado federal Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, foi invadido por hackers na tarde deste domingo. O grupo deixou uma mensagem contra a homofobia na página principal do religioso, que é conhecido por seu posicionamento contrário aos homossexuais, como condenar a união entre pessoas do mesmo sexo, além de ser o autor de projetos de lei como a Cura Gay, que orienta homossexuais a buscarem tratamento médico. O ataque ocorre na mesma data da parada gay em São Paulo. O grupo intitulado Proto Wave utilizou uma imagem de um Jesus Cristo negro que segura em cada mão uma imagem da cabeça do pastor e um perfume da empresa O Boticário, recentemente criticada por conservadores ao inserir referências a casais gays em sua campanha publicitária. O grupo também inseriu uma sátira da canção da cantora Gloria Gaynor, que toca quando o internauta acessa o site. Clubes podem ter que recadastrar torcidas organizadas a cada ano. Da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias, Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Esporte analisa projeto que altera o Estatuto do Torcedor e determina aos clubes o recadastramento anual das torcidas a cada mês de janeiro. Segundo o texto aprovado na Comissão de Segurança Pública, nos jogos, as torcidas organizadas não poderão usar uniformes que as identifiquem. E em partidas com menos de 10 mil espectadores, deve ficar disponível no estádio uma ambulância e uma equipe com um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Segundo o relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, a proposta visa coibir a violência entre as torcidas, mas ele admite que isso só não basta. Reduzir a violência nos estádios é muito mais além do que a letra fria da lei. É preciso um conjunto de ações que passam por ações de advertência, ações educativas, conscientização das pessoas, mas acima de tudo uma transformação de cultura. O professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maurício Murad, é pesquisador de violência no futebol e afirma que as medidas trazidas são relevantes e melhoram as condições do espetáculo. Mas acha que deveria ter sido reforçado no texto do projeto o controle externo e interno dos estádios e no transporte público que leva os torcedores. Segundo as nossas pesquisas, cerca de 90% das mortes de torcedores comprovadas são nesse trajeto de ir e vir para o estádio. e também um combate mais duro ao cambismo, porque o cambismo é um crime e isso desagrega muito o ambiente do futebol, o ambiente do esporte, que deveria ser o cumprimento das regras, da lei, e uma atmosfera favorável para todos aqueles que vão assistir o espetáculo, que é um direito do cidadão, como está na Constituição brasileira. O entretenimento e o esporte são direitos do cidadão, e a segurança é um dever do Estado. Maurício Murad afirma que mais importante do que a lei é a garantia de que a lei será cumprida. Segundo o texto que chegou à Comissão de Esporte, os estádios credenciados nas federações deverão manter central técnica de informações com infraestrutura suficiente para monitorar o público presente. Além disso, nas partidas de competições profissionais, os ingressos devem ficar disponíveis para venda 3 dias antes do início de cada partida. E os portões deverão ser abertos no mínimo 2 horas antes do início do jogo. Cerca de 100 presos do presídio de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, se renderam e começaram a ser transferidos na manhã deste domingo para outras unidades prisionais da região. A rebelião terminou por volta das 5 deste domingo, depois de quase 24 horas de duração, e a situação está sob controle. A Secretaria de Estado de Defesa Social confirmou 2 mortes no local e disse também que os corpos foram levados para fora da carceragem. O secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana, e o subsecretário de Administração Prisional, Antônio de Padova Marchi Júnior, estão em Valadares para avaliar a situação. Os detentos, que serão remanejados, estão saindo da unidade em grupos de 20 pessoas e foram levados por um processo de triagem. 2 ônibus deixaram o local, levando rebelados para outros presídios em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Ipatinga, no Vale do Aço. Senado vai debater transparência nas operações internacionais do BNDES. Direto da Rádio Senado, repórter Marcela Cunha, para o Jornal Brasil Notícias. Após terem sido publicados na internet dados de contratos de exportação de serviços de engenharia realizados entre 2007 e 2015, senadores cobram ainda mais transparência do BNDES. Os contratos somam quase 12 bilhões de reais e incluem empréstimos em Cuba e Angola. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, questionou as condições de financiamentos oferecidos a outros países, com taxas de juros inferiores às praticadas no Brasil. Há países privilegiados, com benefícios que não se conferem aos brasileiros. Taxas de juros subsidiadas, de prazos alongados, portanto há uma incoerência. O BNDES tem apresentado esse desvio de finalidade e recursos públicos poderiam ser utilizados aqui, estão sendo utilizados lá fora. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, também defendeu que fosse dada prioridade a investimentos no país. Ela é autora de um projeto que prevê que empréstimos ao exterior feitos por bancos públicos sejam submetidos ao Senado. Sem a transparência era o pior dos mundos, porque é dinheiro público. O Brasil está carente de portos, de fontes de energia renovável, de rodovias, está carente de ferrovias. Então que essas obras tenham prioridade no Brasil, porque também está gerando renda, riqueza aqui dentro. O líder do governo no Senado, Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, disse que o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, está disposto a participar de reunião conjunta das comissões de relações exteriores e de assuntos econômicos. Segundo Deucídio, algumas operações precisam ser mantidas em sigilo para que o país não perca a competitividade. Nós precisamos também fazer uma avaliação daquilo que são questões comerciais e que, portanto, têm que ser preservadas sob o ponto de vista de sigilo, porque senão nós podemos perder competitividade. É a venda, por exemplo, de aviões pela Embraer no exterior. Nas próximas semanas, ficarão disponíveis para consulta mais 1.800 contratos do BNDES. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura.